Paulo Salvador, gol no 567-2, pushback estacionamento. Salvador, copiou o gol no 567. Confirmando gol no 567, no 02. Na minha escuta, por gentileza, para iniciar. Na minha escuta, então. Tem uma previsão. Mano, já temos um Boeing da companhia solicitando no 03, o senhor será o número 2 após o Boeing da companhia, ok? Número 2 após. No 601 está autorizado a linha aí decolar da 10. O vento é 140 graus com 9 nós. Boa noite. A linha decola 10 com 1601. Afirmo 273, não escuta? Afirmo 273. Só confirmando se eu havia solicitado o pushback no 03, afirma? Afirmo. Está autorizado o pushback no 03, chama táxi. Autorizado, reporta a fax, 273. Presidente, autorizando a aproximação visual para a pista 17, prossiga na descida e aguarde a transferência. Guardado, papá. Confirmando, foi o Chanel 6259? Negativo, no 567-2. Firma iniciando push? Negativo, vai girar o motor na posição, aguardando para pushback. Tá, afirmativo, já temos um Boeing da companhia, finalizando já no pushback, no 03. Pode iniciar o acionamento aguardando apenas o push, ok? Decolado aos 30, controle agora 1935. 1935, boa noite. Boa. Direita no perfil da saída da El, Leda após posição Sagaz, Sierra, Alfa Golf, Alfa Zulu, quando intercepta o Zulu 21 e segue conforme a rota do plano. O controle em 119, decimal 35 e aciona 5420 no transponto. Gente, autorizado Guarulhos e a rota do plano, nível 360, decolando a 10, primeira curva é à direita, saída da El. Após voa Leda e ainda um Sagaz. Upper Zulu 21, controle 9.35, aciona 5420 no transponder, o gol no 940. Protejamento correto, portão 90, chama pronto, pushback, treinamento, gol no 940. Gente, o gol 1940, tá pronto, pushback, treinamento. 1-0 autorizado, chama táxi, gol no 940. Autorizado, pushback, treinamento, gol 1940. Papá, chame a torre, 1-1-8-6. 1-2-6. Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá é a torre, prossiga. Passou a rotatória. Gente, continue na final da 1-7. E aguarde a autorização para o pouso. O ajuste é no 0-1-5. 1-15 aguardando a autorização, Índia Delta Papá. Paulo Gol 1-2-7-3 para o táxi 1-4-8 a bordo, alternando Campinas, 3 horas, 1-3 minutos. Gol 1-1-2-7-3, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera a torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-1-5, agora é bom voo. Autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, quando pronto, 1-1-8, decimal meia dúzia, a torre, muito obrigado, boa noite. Livre pouso na 1-7, o vento é 1-30 graus, 5 nós. 130 com 5, autorizado pouso na 1-7, tenda de alta para baixo, 2 segundos. Gente. Após autorizado, faz o táxi 567. Torre Salvador, boa noite, voo 1273, próximo ao ponto espera da 1-0, pronto. Gente, voo 1273, está autorizado a alinhar e decolada, 1-0, o vento é 1-2-0 graus, 7 nós. Gente, assim decola da 1-0, autorizado, voo 1273. Hotel Lima Tango, controle. Gente, acione 2222, prossiga visual, 1015, pista 10. Autorizado, táxi até lá, ingresse na próxima à direita. Obrigado, boa noite. Boa. Voo 1940, pronto para o táxi, autonomia 0350, alternando Galeão, temos 152 a bordo. Voo 1940, inicialmente táxi autorizado até o través do 05, aguardando um Boeing da companhia no través do 04, e após prossegue como número 2 no ponto de espera, da 10, no ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, agora bom voo. Gente, autorizado táxi de abate até o través do 05, após passar como número 2 no ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre no decimal meia dúzia e o QNH 1-0 no 5, voo 1940, uma boa noite. Torre Salvador, alta 3603, aliás, X-ray 10. Eita, 3603, avistado, o ajuste 1-0-1-5, está no repouso, não 1-0, o vento é 1-30 graus, 9 nós. Coisão, poderia confirmar a transmissão para 3603? Afirmativo, está avistado o tráfego, ajuste 1-0-1-5, está livre o pouso, não 1-0, o vento é 1-30 graus, 8 nós, está 3603. Livre pouso 1-0, ajuste 1-0-1-5, está 3603, obrigado. O Gol no 273, decolado aos 37, chame o controle 1935, boa viagem. 1935 com 273, obrigado, muito boa noite. Salvador, muito boa noite, no 273, decola passando 2 mil pés, saída da El Lida. Gol no 273, controle, boa noite, contato radar. Possibilidade após a terceira milha direita, direto, posição da El. Livre. E aí, grato, direita da El, no 273. Salvador. Ok, a transmissão está praticamente ininteligível. Se foi o gol no 567, que está no ponto de espera, mantenha o mesmo e aguarde autorização para ingresso e decolagem. Ponto de espera, e no ponto de espera transfere a torre 1 no noite, desse momento. Exatamente, a torre no posição 60, uma boa noite. O solo TAN 3629 na 08, autorização para Congonhas, nível 380. TAN 3629, eu tenho pré-aprovado 360, copia ou aguarda a coordenação? Copia, copia. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, quando intercepta o Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5164 no transponto. Autorizado 360 para Congonhas, decola da 10, curva direita, da El, Leda, após voar Bridge, intercepta Pesulu 16, 1935, controle Salvador, 5164, transponder, até 3629. Protegimento correto, portão 08, chama pronto para o inspecionamento, portão 3629. Chamarei, obrigado. A 567 está autorizado a alinhar e manter a 10. Livre, alinhar e manter a 10, gol no 567. Solo, solo é Ocean 6259. Prossiga. É, eu acredito que nosso plano vai até as 00, você pode confirmar? Só confirmando, eu acabei de receber uma DLA de 2145, confirma? Ah, perfeito, perfeito, ideal, obrigado. Gente, já tem estimado para o novo acionamento, puxa, Ocean 6259? Precisamente não, acredito que uns 10 minutos. Ciente. Solo Salvador, boa noite, TAN 3603. TAN 3603, boa noite, táxi via Alfa, reportando TAN táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando TAN Juliette, TAN 3603. Salvador, muito boa noite, gol 1940, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, gol 1940, após o Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter a 10. Após o Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter a 10, gol 1940. TAN 3603, ingresso a Juliette, posição 07. Juliette 07, TAN 3603. Uno 567, decolado aos 43, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, 567, ligado, bora. Bom, o senhor está passando no nível 130 e vai livrar dentro em breve a área de responsabilidade e jurisdição deste órgão de controle. Logo, deverá chamar o Centro Recife 1251 e efetuar a solicitação. 251, meu amigo, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima, voo no 273. Boa. Controle Salvador, uma boa, gol no 567. Decolou na árvore, você escuta. Gol no 567, controle, boa noite, contato radar. Boa. Chegou no 940, tá livre. A decolagem dá no 0, venta 1 no 40 graus com 4 nós. Autorizado a decolagem pista no 0, gol no 940. Pushback acionamento, Urtan 3629 na 08. Autorizado, chama táxi, são 3629. Vai chamar o táxi 3629. O 940 decolado aos 45, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, grato, uma ótima noite. Salvador, muito boa noite. Gol 1940, passa 1.500 em subida. Gol 1940, este é o controle Salvador. Está em contato, radar. Gol 1940. Táxi Ocean 6259, estamos com 115 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando galeão. Ciente, Ocean 6259, táxi autorizado via parte principal, táxi foi Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, vou ajuste no 0 no 5, bom voo. Ok, 18-6, é a torre, ajuste 0 no 5, 6, 2, 5, 9. 1567, chame Recife 1260. 1260, obrigado, boa noite, 1567. Boa. Hotel Lima Tango, direto pro hangar. Ciente. O Xinami 259 está autorizado a linha de decolar da 10. O vento é 110 graus com 9 nós. Ok, a linha e decola da 10, 6259. Para o táxi, o 3629 com 101 a bordo, 101, 4 horas e 25, alterna Galeão. São 3629, táxi autorizado via parte principal, taxi Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118, decimal 62, ajuste 10 no 5, bom voo. Despacho Índia Alfa, ponto de espera 186 com 1015, obrigado, uma boa noite, até 3629. Salvador, boa noite, é o Guardião 07. Guardião 07, este é o controle, Salvador. Guardião 07, decolou de Lençóis para Salvador, estacionado 0107 com 3 a bordo, na magnética 121, no nível 035. Está afastado 34 milhas, estima mais 16 minutos, o Guardião 07. Positivo, prossegue para Salvador, confirme. Afirma. Positivo, prossegue a visual, ajuste 1015, Guardião. Gol 1940, chame Recife, 1251. 1251 com Recife agora, o Gol 1940, uma boa noite. Boa. Trolle, Salvador, ou chame 6259, nada El. Oceano 6259, este é o controle Salvador, está em contato o radar. Ok, curvando à direita, pode voar da El? Após 2000, autorizado. Ok, 2000 autorizado, El, obrigado. Helicóptero até o Limatango, informe passando a Baía de Aratu. Aratu, até o Limatango. Alfa Lima Tango. Prossiga. Já acabou de cruzar aeroporto. Está passando a vez de dar agora do posto do aeroporto. Positivo. Aguarde transferência de comunicações. Aguarde transferência de Tango. Torre Salvador, é o T3629, ponto espera da 10, pronto, boa. T3629, está autorizado a linha de decolada 10, o vento é 120 graus, 9 nós. Seja autorizado a linha de decolar, pista 10, T3629. Helicóptero até o Limatango, chame a torre, 1186. 1186, graças, uma boa noite, meu amigo, começa na semana. Boa. Oi, boa noite, é o Papatango, Hotel Limatango. Hotel Limatango, chame na final, na curta final da 17. Vai pro hangar da 2, tá 3 milhas arrastado. Gente, aguarde liberação para prosseguir para o pátio da DEI. Negativo, senhor, no hangar da DEI aqui na aeroporto, está a 3 milhas do aeródromo. Gente, o Hotel Limatango. O TAN 3629, decolar 256, controle 1935. 1935, bom. Aqui o Hotel Limatango vai prosseguir para Salvador, confirme. Segundinho, senhor, já chamo o senhor já. Ok. O senhor vai direto pro hangar da DEI aqui no Cia Aeroporto. Ok, esse é ali ponto novo aí da Enrimar, não é isso? Positivo, senhor. Ok, a aproximação é por conta em risco. Informe no solo controlado, o Hotel Limatango. O ajuste 1015. 1015, chamará no controlado, Hotel Limatango. Afirmativo, está em contato radar 3629. Obrigado, vou no Leda 3629.